sai do chão. Vai fazer nesse lugar. Tem labareda no meio da igreja. Tem fogo santo em cima do altar. Daqui a pouco você vai ver. As duas mãozinhas pro céu, vamos pedir. Cai, cai, cai, cai. Cai labareda, cai aqui nesse lugar. Cai, cai, cai, cai, cai labareda. Receba a labareda de fogo aí.